NH10017. 72000 na proa 070 para interceptar o localizador. Estabilizando o Lopes, Bravo Whisky. Whisky, Bravo Whisky, complete aproximação, chantou em 1 no 8 decimal 95. 118.95, boa noite. O Gol 1970 já em redução para 170 nós? Sente, já está com 190. Sente, 1970, graças. Só no externo, baixou e travou, 551. Aguarde correção de pouso. 195. O número 70, solo 03, liga direita, 129, solo. 19, boa. 1970, livrando a pista de apoio. Gol, 1970, prossegue táxi de alta, pode ir de São Juliette. Alfa reportará antes de gol, 1970. Papá Romeu, Lima, Lima Alfa, autorizado ingresso Juliette, controle o pátio principal e chame novamente na Taxi Lima. Salvador, TAM 3305, por enquanto que aguarda a autorização do plano de voo, solicita o acionamento na posição. TAM 3305, pronto cópia, já tenho aprovado o seu plano. Ah, tá ok, pronto cópia então. TAM 3305, autorizado Recife, nível 330, decola da pista 1-0 com primeira curva à esquerda, saída Puca, Jamo, Caju, Upper Whisky 58, após conforme rota apresentado no plano de voo. Aciona 5102, frequência do controle em 120.8. É autorizado 330 para Recife, saída Puca, Jamu, Caju, decolado 10, depois esquerda, pelo 58, transponder 5102, controle 1208, tá 3305. Tá 3305, atendimento correto, chama pronto pushback. Ok, tá, solicita da presente acionamento na posição e posterior pushback, 3305. 3305, livre acionar, chame pronto para o pushback. Camarada 05, obrigado. 593 no perfil da PUCA, passa 1.400 pés. 35393, controle de Salvador, suba para nível 190, saída PUCA. 190, perfil PUCA, 5393, atenção Caju. Torre Salvador, Papão Meio Espromisso, passou o externo, baixou e travou a zoldeira. Gente, isso, continua a aproximação, guarda a autorização de pouso, reporte ao externo. Gente. Chama 6313, prossiga. Eu consigo coordenar com o centro Freud Bridge, 6313. 6313, chame o Recife em 1251, alterna 13395 e coordene a proa. É uma chamada de encontro, é na 3305 semana. Boa. Passaria 2224, solicita desvio à direita, magnética 055, devido à formação. Solo, Salvador, 35515, livrou via eco. 35515, prossegue táxi Alfa Quilo para o Pátio 3. Alfa Quilo, Pátio 3, 5515. Whisky. Recheque o treino de pouso, 160 graus, 629. Baixou e travou, lê pouso, pista 10, isso para Whisky. Alô, Salvador, muito boa noite, o Azul 5001. Azul 5001, informação em curso Alfa, aguarde cópia. Ok, por gentileza, teria a subida prevista para Guarulhos? Prepara a Dael Leda Motiva, aguardando cópia, o Azul 5001. Dael Leda Motiva, aguarda o Azul 4. Papa Romeu, Lima, Lima Alfa, autorizado cruzamento pista 1735, via Taxiway Papá, ao estacionar no Pátio 5, frequência livre. Vai atingir o 050, passaria 2224. 2224, desça para 2000 pés, QNH1017. Autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado após desvio do Boituna para interceptar. 2107, autorizado ILS X-Ray 10, Voaduna, 2224. Luiz que Bravo, isso fala aos 09, linha direita, chama o 209, só. Passando externo, gol 970. Taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Sente. Azul 5001 no pronto copy. Afirmo. Azul 5001, autorizado Guarulhos, nível 360. Decola da pista 10, com primeira curva à direita. Saída da El, Leda, transição Motiva, Upper Zulu 10, após conforme rota do plano de voo. Aciona 5106, frequência do controle em 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos, nível 360. Decolando da pista 10, com curva à direita. Da El, Leda, Motiva. Aciona 5106, frequência de saída 1208, azul 5001. Azul 5001 no cotejamento correto, chama pronto do SPEC. Chama pronto do SPEC, azul 5001. Para o táxi 4488 com 117 a bordo, 1320 de autonomia, alterna Maceió. Azul 4488, autorizado táxi via Índia até o ponto de espera da 10. Quando lá, chame Torrinho 18, decimal 95, NH 10 no 7. 107, direito na Índia, ponto de espera, reporta Torre 18, decimal 95, azul 4488. Pushback TA3305. TA3305, aguarde para o pushback. Aguardando. Papá Romeu Whisky, Bravo Whisky, somente confirmando, parte 5. Gente, autorizado ingresso Juliette, contorne o pátio principal e chame novamente na Taxi Lima. Autorizado na MT88. Ali, Matheus, 970, solo aos 11, direita 129, solo. Direita 219, gol 970. 2224, complete aproximação, chantou em 1-1895, composto. 1-1895, 224. Solo Salvador, boa noite, gol 970. Continua aproximação, aguarda atualização de pouso, reporte avistando. Reporte avistando, 224. Azul 4488, devido decolar, vem um turno 60 graus, 8 mais. Devido decolar, turno 0, azul 4488. 3305, coordenando com a equipe Solchon, pronto para o táxi. Agora quando pronto para o táxi 05, autorizado pushback. Dois, informação alta, pushback. 178, controle Salvador. Funciona identificação, desça para nível 050, QNH 10017. Autorizado a chegada, Mari. Autorizado em Grécia Lima, Mike Sean, chame novamente na Quebec, whisky pra whisky. Passou esse ar, baixar travado, passaria 2224. Sei que estava listando. Formarei. 14488, decola 14, controle 120-8. 08, obrigado, 4488 azul, obrigado. Azul 4488, cruza Rio Pet. Azul 4488, controle Salvador. Contato radar na decolagem, sou para nível 350, saída PUCA. 350, PUCA, azul 4488. Papa Romeu Whisky, Bravo Whisky, autorizado o cruzamento pista 1735 via Taxi Papá. Ao estacionar, frequência livre. Passaria 2224. Livre pouso, vento 160 graus, 8 nós, 24. Livre pouso, 224. Aproximando-se da Juliette, 970. Luna 970, ingresso Juliette para o portão 02. Juliette para o 02, gente. No 723, controle Salvador, desça para nível 050. Ajuste Mi 17, autorizado a bom. 050, Mi 17, autorizado a bom, 723. Prossiga, Trip 5216. 23, informação Alfa 150 para Aracaju. Trip 5216, confirme se apresentou alguma DLA. Não, obrigado. Solo Salvador, muito bom dia, número 9250, com informação alfa do Q4, autorização. Gol 9250, alfa confere, número 2 para a Copa. Poderia adiantar a saída para o gol 9250. Gol 9250, prepara Pucajama ou Caju, aguardando o Copa. Pucajama ou Caju, gol 9250. Para o táxi está 3305, 183 a bordo, 3 horas e meia alternando Natal. Então 3305, prossegue táxi até o ponto de espera da 10 via Pátio Índia. Quando ela chama em torre 118 decimal 95, QNH 1097. Pátio Índia 1185, 3305. Salve Salvador, boa noite, passarei 2224. Passarei 2224. 4, prossegue tarde Alfa Kilo para o Pátio 3. Alfa Pátio, Box 3, 2, 4. Azul 4488, da presente vou indo pro de Aracaju. Na pro de Aracaju, Azul 4488. O Azul 4488 informa o tráfego na posição de 12 horas, 23 milhas, mesmo rumo, cruzando nível 125 para nível 190, um Alfa Tango 72. Tem o mesmo de queda do 7, o TAN 3178, autorizado de desvio, desça para 2000 pés, QNH 10017, o TAN 3178. Desça 2000, TAN 3178, reporte ao técnico. F5216 autorizado Aracaju, nível 190. Decola da pista 10 com primeira curva à esquerda, saída Pucajamo direto, aciona 5060, frequência do controle em 120.8. Autorizado Aracaju 190, saída Puca Aracaju, decola da 10 curva à esquerda, transporte 5060, controle 120.8. 5216, sua saída será Pucajamo direto, Aracaju. Pucajamo direto. Trip 5216, cotejamento correto, chamando pronto, pushback. Tem o 3305 autorizado a decolar, 160 graus, via do Zelante. Linha decola 3305. Vou indo pro de Aracaju, chamo centro Recife, frequência 126.85, alterna 12545. 500, esperando a altitude, chamando centro Recife, 126.85, alternando 12545, azul 4488, boa noite. Gente, o Xené 6224, aguarde coordenação. Gente, 6224. Gol 9250, pronto, cópia? Gol 9250, autorizado Recife, nível 350. Decola da pista 10, com primeira curva à esquerda. Saída Puca, Jamo, Caju, Operuísque 58. Aciona 5110, frequência do controle em 120.8. 6825, 2584, até mais. Gol 9250, confirmando seu nível 350. 3050, Gol 9250, protegimento correto, já pronto para o SPEC. Voltará pronto, nosso. Decola os 2-2, controle 1-2-0, decimal 8. 0-8, bom trabalho. Salvador Cordial, boa noite. Eu tô 3-3-0-5, cruzando 1500. 3-3-0-5, controle Salvador. Contato radar na decolagem, soa para nível 3-3-0, saída Puca. Para o 3-3-0, saída Puca. TAM 3178, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado, TAM 3178. Confirme se já efetuou o desvio. Ativo, retomando na proa de Duna para 2000 pés, chamada estabilizada. Gente, 3178. TAM 3305, para informação ao controle, confirme a razão de subida. No momento, 1500 pés, vai reduzir a partir de 3500. Gente, TAM 3305, o grato. Solo Salvador, boa noite, o azul 4-5-0-0-1. Puxe acionamento, está na posição 8. Um 5001, coordene com a equipe de sol, chame pronto para o táxi. Coordena com a equipe de sol, chama para o táxi, 5001. Sol Salvador, boa noite, passageiro 2228. Passaredo 2228, prossiga. O 2228, informação alta, solicitação 180 para Vitória Rompida. Passaredo 2228, Alfa, confere a guate-cópia. Pode. Gol 1723, dessa via para 2000 pés, QNH1017, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, número 2 para aproximação, 1723. É positivo, dessa via, 2000. Tem coisa, pode uma duna para evitar a formação? Tinei 6224, protocópia? Pronto, 6224. Tinei 6224, autorizado Aracaju, nível 230. Decola da pistão no zero com primeira curva à esquerda. Saída Puca, Jamo, direto, aciona 5107, frequência do controle em 120, decimal 8. 15 milhas de Duna, pode voar Duna, aí se voar, intercepta a Duna. Gente, vou ir na proa de Duna, reduz a velocidade para a mínima limpa. Ok, reduzido então. O Xené 6224, cotejamento correto, chama pronto para o pushback. Gente, o Xené 6224 já está pronto para o pushback. Xané 6212, controle Salvador, desce para nível 050, vou indo na proa de ITAP para interceptar a chegada a Mari. 050, vamos ITAP. ITAP. 6212. 9250, aguarde para o pushback número 2 do setor. Número 2. 1723, informa o tráfego. 11 horas, 11 milhas, rumo este. Na final do procedimento ILS X-Ray, mantendo 2 mil pés. Tantiu, tem aeronave CBS do 1723. 1723 do aeronave que o precede é um Airbus 321. 3732 estabilizado. Tá 3178, complete aproximação, chame torre 1 no 8.95, bom pouso. Torre confirmando 718, decimal? 95. 95, graças. Tem uma Azul 5001. Autorizado táxi até o ponto de espera da 10 via Pátio Índia. Quando eu acho me torrei 118 decimal 95 RH 107. Ok, autorizado táxi via Pátio Índia. Quando o pronto chama a gente, nós cortamos a 097 azul. Prossiga. Possibilidade de vai direto a Aracaju? 3305, aguarde coordenação. Aguardando, obrigado. Afirmo. Tataneto 2228, autorizado Vitória da Conquista, nível 180. Decola da pista 10, com primeira curva direita, saída árvore Lefa, após direto Pilar, direto Vitória da Conquista. Aciona 5066, frequência do controle em 120, decimal 8. Passaria 2218, autorizado Vitória da Conquista, nível 180, decola da pista 10, curva direita, árvore Lefa, após a Pilar, 5066 e o controle 208, 2228. Passarela 2228, cotejamento correto, um pronto pushback. Demorei. 2228, obrigado. Azul, boa noite, voo no 868, Santa Alfa. Voo no 868, controle de Salvador. Acione identificação, desça para nível 070. QNH10-16, autorizado a chegada Mari. Autorizado 070-16, via Mari, voo no 868. Passarela 2590, confirme velocidade de cada. Quente. Negativo, gol 9250 nesse setor. É somente autorizado um pushback por vez. Estabilizado? Vai estabilizado dentro de instante, o 723. O gol no 723, ciente, complete aproximação, chame torre em 1 no 8 decimal 95, bom pouso. 1895, até mais. Boa noite, azul 5001, nós estamos esperando 1-0-9. Autorizado, Lema, T5001. Autorizado, Lema, T5001. Torre Salvador, boa noite, gol 1723. 723, continua a aproximação, reporte ao estado. Tocarei, 723. O 3178, Solos 30, direita 1219, o Solo. Direita 219, 3178. Autorizado a linhar e decolar, vento 1 no 60 graus, 8 anos. Autorizado, trem mais travado, avistando gol 723. Gente, continua a aproximação, guarda autorização de pouso. Manda. Três, livre pouso, vento 1-60 graus, 5 nós, pista molhada. Ok, livre pouso, pista molhada, 723, tudo mais pra lá. Azul 5001, decola 32, controle 120, decimal 8. 308, boa noite, 5001. Para 2000 pés, que negar 10, 16. Posição de 2000 pés, 10, 16, 62, 12. Estrela de Salvador, boa noite, Azul 5001. Azul 5001, contato radar na decolagem, suba para nível 360, saída da El. Da El 360, 5001. Salvador Ocean 6224, está pronto para o táxi, está com 7,5 a bordo, 1h50 do navio, alternando Salvador. Ocean 6224, prossegue táxi até o ponto de espera da 10, via Índia, quando lá chama o Torrinho 18 decimal 95 QNH 10 no 6. 10 no 6, táxi via Índia para o ponto de espera 10295, Ocean 6224, boa noite. Boa noite. Táxi da Juliette, está 3178. Da 3178, ingresso Juliette para o portão 03. Juliette 03, 3178. Gol 9250, o solo voltando. Gol 9250, após o parqueamento da aeronave da TAM no 03, coordene com a equipe Sol, chama pronto táxi. Controle, alguma possibilidade do 5001 não voar direto moto, pá? 5001, na guarda de coordenação. Graças. Bom, boa noite, eu vou... Eu não sei se vai entrar. Boa noite, né? 6224, pode esperar pronto. Autorizado, 6224, linha de decolar, vento 180 graus, meio do Zelândia. A linha é Polo Ocean, 6224. Polo Gol, 9723. Gol, 1723. Táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, após Pátio 1, posição 09 do Pátio 1. Fica atento ao follow-me no através do 08. Boa noite, eu vou no 723. Vou 1723, prossegue táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, após Pátio 1, portão 09. Fica atento ao follow-me no através do 08. Alfa, Kilo, Pátio 3, Pátio 1, follow-me, vou 1723. Salvador, voo no 134, ciente das condições, 6-0 Maciel para a Copa. Força Aérea 2590, chame a operações da base aérea de Salvador. São no zero, com primeira curva à esquerda, saída Puca, Jamo, Caju, Upper Whisky 58. Aciona 5111, frequência do controle em 120, decimal 8. Gente, o Força Aérea 2590 reduz a velocidade para 220 nós. Confirma o Oceano 6212, autorizando o procedimento após 2000. Afirmativo, 6212, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Reportagem estabilizada, 6212. Força Aérea 2590, reporte ao término de desvio. Força Aérea 2590, desça para 3.000 pés, QNH 10 no meio. 0 no meio, 10 no meio, Azul 5001, da presente foi Bridge. Bridge 5001, grato. 7204, obrigado. Controle Salvador, boa noite. Oceané 6224. Oceané 6224, contato radar na decolagem, soa para nível 230, saída Puca. 230 na Puca, Oceané 6224. Força Aérea 2590, Trafego na posição de 11 horas, meia dúzia de milhas, mesmo rumo. Paciente, está retornando para o mesmo curso que o 2590. O 2590, o tráfego está 3.500 pés para 2.000 pés, o precede na aproximação, é um Airbus 320. Paciente, 2590. Gol 070, gol 1868. Gol 1868, desce para 4 mil pés, QNH 10, 16. 4 mil no 0, 16, 1868. Salvador, gol no 134, botão 5, pushback está na mão. Gol no 134, aguarde para o pushback. Aguarde. Área 2590, reduz a velocidade para 1180 nós. Desça para 2000 pés. QNH 10, 16, autorizado, final do procedimento ILS X-Ray, número 2 para aproximação. Para 2000, está reduzindo para 180, 2590. Gol 162, 12. Oxalé 6212, complete aproximação, chame torre em 1 no 8 decimal 95, bom pouso. 1 no 8 95, obrigado. 8 Azul 5001, chame centro Recife, frequência 1 no 25 decimal 1, alterna 1 no 3395. Estou no 1 no 34. Negativo, 6212, né? Salvador, muito bom dia. Gol 9250, ponte Canadá 190, visual Canadá Nacional. Que ponte pena? Ponte Canadá normal 250. 868, desce para 2000 pés, QNH 10, 16. Autorizado a sinal do procedimento ILS X-Ray, número 3 para aproximação, gol no 868. Sim, número 3, eu digo, no Navada, China 6212. Cheio de pouso, vento 1,70 graus, meia dúzia nós, pistão olhando. 1,70 com 19, 1,9? Não, meia dúzia nós. Meia dúzia. Suba para nível 1,90. Só para 1,90, 1,224. 1,90. 1,90, 1,224. Paulo Salvador, aqui é o gol Vito Bravo Eco. Força aérea 2590, complete aproximação, chame torre em 1 no 8 decimal 95. Senhora, o Vito Bravo Eco aqui no pátio principal do gate número 2, solicito autorização de reboque para o gate de número 7. TAM 3600, controle Salvador, acione identificação, desça para nível 050, QNH 10, 16, autorizado a chegada a Mari. chegou aí, tá? 3600. Estabilizando, Gol 1868. Gol 1868, complete aproximação, chame torre em 1 no 8 decimal 95, bom pouco. 1 no 8 no 8 95, obrigado, Calante. 6-2590, continue a aproximação, alta ligação de pouso. Torre Salvador, boa noite, Gol 1868. 68, continue a aproximação, reporte avistando final no zero. Reporta lá, 1868. 590, vento 1,60 graus, 6,29, deve pouso, pistão zero, deixa uma olhada. Nada pouso, 1,0,2,5,9,0, senhor. Alô, Xané, 6212, livrou a pista, né? Escuta. O Xané 6212, prossegue táxi. Alfa Juliette para posição 6212. Alfa Juliette para posição 6212, Xané 6212. Tem a posição Finger, correto? O Xané 6212, desconsidere. Prossegue táxi. Alfa Kilo para o pátio 3, remota 6212. Fica atento ao sinalizador. Ativa Alfa, Kilo, faixa 3, na posição 6-12, 6-2, vamos 2. Salvador 5216 da Trip para puxa acionamento. Trip 5216, aguarde para o pushback. Devido ao Airbus da Bianca que vai estacionar no 612. Gente, aguardando, 5216. E vai prosseguir parte militar, confirma? E direita, depois novamente a direita na segunda interseção, na. Na Eco, chame para o cruzamento da pista em uso. Confirmando na Delta, ok? Na Delta, chame para o cruzamento. Dois mil e meia da cabeceira da 10, Gol 1868. Gente, livre pouso, vento 1,80 graus, 6,29, pista molhada. Livre pouso 10, Gol 1868. Passarelo 2228, pronto para o pushback de acionamento. Passarelo 2228, aguarde o número 2 do setor. Guarda. Alô, Salvador, 5216. 35216, após o estacionamento da Airbus da Bianca no 612, acordando com a equipe forte no contact. Gente, coordenará, 5216. acompanha com o cruzamento 2594. 590 autorizado o cruzamento até o pátio militar, atento sinalização. Nada cruzamento. Estacionar a frequência livre. 1098 ao controle de Salvador, adicione identificação, desça para nível 060, QNH10016, está presente, foi na proa de Itapa para interceptar a chegada, Mari. Itapa 1950, livre decolar, 160 graus, meia dúzia. Iniciando, 9250. Afirmativo, o 1098 aguarde para a descida. Sim, mas libera a restrição sobre isso? Afirmativo. Tá 3600, desça para 2000 pés, QNH10016. Autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado, TAM 3600. Sendo para 2000 pés, 1016, tomará estabilizado no ILS X-Ray, TAM 3600. O TAM 3600 livre da restrição de altitude em TAP. Muito obrigado. O Salvador, trip 5216 com 49 a bordo, 4 horas, alterando Recife para o táxi. 5216, prossegue táxi, até o ponto de esperada 10, via Pátio Índia, quando ela chama torre em 118, nesse 995, QNH 1016. Pátio principal, Índia, ponto de espera 1895 e 16, 5219. Passarete 2228, ao salvo? Na sua escuta. Contato radar na decolagem, subo para nível 350, saída Pouca. 350 no perfil da Pouca. Teria possibilidade de coordenar a Cajuca, gol 9250? Afirmativo, aguarde coordenação. Obrigado. 1868. Gol 9250, tá presente, foi Romeu Fox 08. Tá presente, Romeu Fox 08, graças, gol 9250. Eu tô 4, livre decolar, vento 160 graus, meia dúzia. Livre decolar, 0, gol 164. Salvador, boa noite, 5216 da trip. 5216, autorizado, Lima, Mateus 0. Ali, Mateus 0, 5216. 1098, desça para 3 mil pés, QNH10016, livre da restrição de altitude em Itap. 1098. 3006, liberado em torno de 0,9. 2228 para o TAC, 53 a bordo, alterna essa localidade com 4 horas e 51, 2228. Com confirme o alternado, passarei 2228. Salvador. Gente, autorizado do táxi, até o ponto de espera da 190, via Pátio Índia. No ponto de espera, chame torre 1918, decimal 95, NH 10, 16, bom pouco. Pátio, ponto de espera da 10, ponto lá 1895, 1017, confira. 1016, 10, 16. 10, 16, obrigado, boa noite. Livre decolar, 1,60 graus, 5 graus. Livre decolar, 3,52, 1,60. Vitor, Bravo S, mas foi só. Afirmativo, senhora, não escuta. Após passagem do ATR da passarela da retaguarda, autorizado o início do reboque? Da posição 02 para a posição 07, faixa principal, somente confirmando. Após a TR da Passaredo, autorizado o início do reboque até a 07. Gente, reporte no término, Vitor Bravo. Chamar no término. Controle. Ponto espera 0. Autorizado a linha EMAT 2228. A linha EMAT 2228. 5216, decola 55, controle 1218. 120, confirme o controle, por favor. 208. 208, muito obrigado, boa noite. São ali, cara. Boa noite, 352, 16, transfere na sua escuta. 352, 16, contato radar na decolagem. Vou para nível 190 na saída PUC. 190 na PUC, 352, 16. Podia autorizar direto PUC? O 52, 16, mantém o perfil da saída. Ok. Poderia então coordenar 150, por gentileza? Afirmativo. Vou para nível 150, 352, 16. 150. Passaredo, livre decolagem, 1,60, grau 59. Livre decolagem, 2,18. Pouca de presente, 5,2,16, graças. A 3600 já estabilizado? Mais 20 segundos para estabilizar, o 3600. Gente, o 3600, reposto estabilizado. Fan 3600, complete aproximação, champion em 1 no 8 decimal 95, composto. 1815, Fan 3600, uma boa. 1895. 1895, Fan 3600. Já 98 já está a 20 milhas do Índia. Controle Salvador, passaria 2228, por hoje. Passaria 2228, contato radar na decolagem, subvara nível 180, saída Árvore. 180 Árvore, 2228. O 2228 está presente, foi na Pro de Árvore. Está presente, foi voar Árvore, 2228. Voo 1098, continue descida para 2000 pés, QNH 1016, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reposto estabilizado, 1098. 2106, comando estabilizado X-Ray, da 1098. Gol 9250, passa nível 160, chame Centro Recife, frequência 126, decimal 85, alterna 12545. Recife, 12685, 2545, obrigado, bom serviço. Gol 1134, chame centro Recife, frequência 126, decimal 85, alterna 12545, gol 1134, bom voo. 285245, gol 1134. Do 2228, confirme pro ideal para a vitória da conquista? Só um momento, senhor. Pro ideal é a 248. A gente passaria do 2228. Tá livrando da 3600, tá? Primativo, 3600, sola 01, direito, 121, 9, sola. 9, pro 107, controle de Salvador, desça para nível 050, quem negar 10, 16, autorizado a chegada Mari. 050, 10, 16, para Mari, azul, 4. LS, acredito, 10, 108. O gol 1098, complete a aproximação, chame torre em 1895. 85, 1098. Boa. Salvador, boa noite, 1098, 3 milhas do externo, vamos na baixada travada, que se dá 1098. Gente, fora eu estando na cidade, estou checando. Estamos aí, estamos. Vamos na baixada travada, 1098. Ok, gente. Travado o gol 098. Livre pouso 180 graus 59. Utilizado o pouso, pista no 0, gol 098.